Wasache, postera, llamaría por soy. Ahora que esto más sopa con farina, no vale la pena ni a galilla. Nero americano lego, wasache, fuego. Talita pingüín, pingüín, pingüín, pingüín, pingüín, tirita pingüín, pingüín, pingüín, workache. Ah, esta tonga do buguruba, buguruba, buguruba. Esta tonga do buguruba, wasache, ah, che. No vi nada, no vi nada, no vi nada. Só fica fodido quem é che. Isso aqui não é luta, isso aqui não é luta. What the che? Vou morder che. Vamos adotar em mandarim che. Amigo, pagamos dinheiro. Ai, ai, ai, ai, ai. Isso são truques de dai dai. Isso são truques de dai dai. Vamos adotar like a zungueiro. Vamos adotar like a zungueiro. Gás, gás, gás, gás, gás. Olha o gás já passa che. Olha o gás. Yo na vassoura tô passare. Toda hora na vizinha. Fala malé, compra. Fala malé, compra. Fala malé, compra. Llegará pau, llegará pau. A casa caiu cota. A casa caiu cota. Quem não tava ver foto. Quem não tava ver foto. Quem não tava ver foto. Madrugada, madrugada, madrugada, madrugada. Cautela, che, porque hola con calma, what's up, che, ella más calma, what's up, para ti, para ti, para ti, porque osana, osana, nas alturas, what's up, che, talita pingüín, pingüín, pingüín, pingüín, pingüín, tirita pingüín, pingüín, pingüín, porque che, ah, esa tonga do buguruba, buguruba, buguruba, esa tonga do buguruba, what's up, che, ah, che. Aqui vem devagar, aqui vem devagar, aqui vem devagar. Wassa, wassa, che. No doubt I do it. Pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim, pinguim